Sejam bem-vindos à sexta edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, primeiro dia de março de 2010, começamos e acabamos no nosso país. Porque não é preciso ir mais longe para ouvir relatos, no mínimo, bizarros. Então, Portugal. Por cá as notícias são um pouco inqualificáveis. Pois é, as escutas. Vamos ouvir mais uma das famosas escutas relacionadas com o futebol. O caso remete ao dia 3 de abril de 2004, num jogo da 29ª jornada da Primeira Liga entre o Boa Vista e o Estrela da Amadora, que a equipa da Reboleira ganhou por 2-1 no Bessa. João Loureiro, presidente do Boa Vista na altura, pede ao observador Pinto Correia para falar com o árbitro Jacinto Paixão, para que este ajudasse o Boa Vista. Após a partida, Valentim Loureiro comenta com Jacinto Paixão as incidências do jogo e o árbitro diz ao presidente da Liga que fez tudo o que pôde para ajudar o Boa Vista. Vamos ouvir. Tu? É, como está? Está bom? Está bom, doutora. Tudo bem? Vamos andando. Andando. Olha, continua a marcação para aquela data. Está bem. E entretanto, pá, naquela base que você já conhece, os 90%, sim. Por cento de hipótese e tal, aquela coisa, será Jacíntio, Chilrítio e Espadachim. Ah, está bem. Está bom. Sim, senhor. Agora, pá, diga que é com base na confiança de tudo. Bem, primeiro que é uma coisa de... É aquilo que eu digo às pessoas. É não, mas neste caso até tenho que dizer assim, ainda para mais, pá, quem está do outro lado, pá, já, pronto, já morreu, está morto, está, já não interessa a ninguém. Já não interessa a ninguém. Portanto, pá, ali é, mas nem dar chance, pá. Exato. Nem dar chance. Eu vou hoje à noite já falar. E que a escolha de se for e tal, é uma escolha pessoal. E, portanto, pá, que não invente, pá. Tá bom, tá bem. Depois eu digo alguma coisa. Ah, e pode até dizer mais. Se quiser trazer alguém lá de baixo, sim. Eu gosto de trazer lá o Rosácio e... Sim. Se quiser, pá, arranja-se aí, pá, ficam aí a dormir, não há problema. Ah, tá bem, tá bem. Está a perceber? Dizer, ó, pá, se quiser trazer alguém da família, ou amigos, ou não sei o quê, pá... Eu dou um toquezinho, pá, e marcam aí qualquer coisa, em algum lado, pá, e... Tá bem. E podem trazer quem quiser. Está bem. Eu amanhã depois confio em tudo já. Pronto. E entretanto, naquele esquema de coisa, não é? Sim. Tá bem. Mas depois quarta-feira falamos com mais coisa. Fica para quarta? Eu acho que era quarta ou era... Não, é amanhã, pois. Exato. Pronto, amanhã. Ok, tá bom. Um abraço. Um abraço. Vou falar com isso. Está bem. Carlos Pinto. A seguir ao sinal, grava sua mensagem. Para terminar, desligue ou prema 1 para mais opções. Tô, Carlos, como está? Está bom? Olha, amanhã, quarta-feira, encontrávamos então às 7 da tarde lá no meu escritório, ok? Pronto, não falte, por favor, que depois nos outros dias já tenho muita coisa marcada. Pronto, às 7 da tarde, no meu escritório. Deus, até amanhã. Quarta-feira. Oi, Salá. Romal. Oi, Salá, porra, outro major. Romal. A culpa não foi sua. Você no fim também teve ali a verdade, mas está bem. Diga. No fim, pronto, você também teve ali a verdade. Oh, c***. Dá para sopa. Sei lá, mas aquilo não se podia fazer mais. Eu vi. Aquilo teve mal, um pronto. Foi azar. Também os gajos, cada vez que foram lá acima, deu logo um goleco. Mas enfim, então depois teve que chupar em desonho ou não? Tive, antes do jogo. Mas eu fui já não tive. Aí no fim não serve. Não. Eu tinha medido, tinha estado lá consigo. Foi antes do jogo. Não, mas eu falei lá com o homem e tal, eu não... Sim, sim, não há problema. Não, é boa nota e tal, isso está por aí. Está bem, ok. Não são precisos mais comentários, pois não? De resto, está tudo como de antes.